Escuta só, vamos tentar. Pois diferenças todo mundo tem, e as suas ilusões e as minhas frustrações, quem sabe, talvez possam nos ligar. Escuta só, vamos tentar. As consequências eu conheço bem, mas temos que arriscar, viver tudo outra vez. É só deixar o amor nos envolver. Eu sei que os nossos gêmeos não combinam. O que há de mais em mim falta em você. Somos diferentes, mas tem que ser assim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Nada mais importa. Escuta só, vamos tentar. As consequências eu conheço bem, mas temos que arriscar, viver tudo outra vez. É só deixar o amor nos envolver. Eu sei que os nossos gênios não combinam. O que há de mais em mim falta em você. Somos diferentes, mas tem que ser assim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Eu não vivo sem você, você não vive sem mim. Nada mais.